Alcino Alves e Rocha, Nossa Canção de Amor, para Maria Socorro Vilamarim, de São Paulo, capital, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Socorro, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você, viu? Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. E bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, cantaram do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros. Aqui mora gente. Pra Zete Souza, a Zete tá chegando para ser a minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Zete, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Ele agora, quando ele gravou essa música, ele não era político. Agora eu queria até perguntar para ele, na hora que eu encontrar com o meu amigo Sérgio Reis, se ele mantém essa opinião, né, quando ele gravou essa música aí. Sérgio Reis, Tetinha! Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. O que é que há? O que é que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém. O que é que há? O que é que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém. Ê, beleza! Agora eu tenho um compadre que é político. Vou lavar égua. Ajeitar minha vida. Caro compadre, parabéns, tu foste eleito. Vê se agora dá um jeito do caboclo acomodar. Pois cá na serra a coisa já anda russa, e nem que a vaca tussa, preciso me endireitar. Assim carece meu compadre um arreio, e ajeita um emprego, mas que seja de patrão. Só não confunda o pedido com o serviço, porque eu refugo isso, não trabalho de peão. O que é que há? O que é que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém. O que é que há? O que é que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém. Vê se dá um jeitinho aí, compadre. Tem tanta gente se ajeitando lá em cima, que eu não posso. Peço ainda uma vaga pra minha prenda, E serventou na merenda, na escola, em meio tudo. E o sogro velho, vi na flor de caboteiro, já que dorme o dia inteiro, pode ser guardado tudo. Sou respeitoso, sem querer ser abusado, recomendo um afilhado, boca brava, te aviso. Foi carpeteiro, perdeu tudo que herdou, é metido a gigolô, campeão pra dar prejuízo. O que há? O que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém. O que há? O que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém. Rasga o fora aí, gaiteiro. Armaria. Vai dançando, que é bom. Quase esqueci da ligeira da minha sogra, que até cigano logra, bebe canha feito bicho. Mas esta sim, bota logo no batente, é a vergonha dos parentes, puxa briga nos bolichos. Aqui encerro, achando que não é feio tu mandar pelo correio o salário do pessoal. Pois Deus o livre, esta gente na cidade é grossa barbaridade, e eu só te deixar mal. O que há? O que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém. O que há? O que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém. Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém. Me se ajuda aí, compadre. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sérgio Reis, Tetinha. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Atenção, organizadores de eventos em todo o Brasil. Anote esse telefone que pode facilitar a sua vida, viu? 61 99 81 3601. 99 81 3601 é o telefone da RBM Música, uma empresa que há mais de 30 anos intermedia shows com as maiores estrelas da música brasileira. E ligando 61 99 81 3601, você vai levar para sua cidade o show do Edelson Moura, Djalma Lima, Wagner Simão, Eliane Samuel, Rael Braga, Sula Mazurega, Ney Nando, Rony Mota, Márcia Ferreira, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61 99 81 3601, Sistema Mundial de Rádio, @gmail.com. Jads e Jadson tocam João Mineiro e Marciano. Dois, três, quatro copos já virei, todos de uma vez, pra acabar. Quero ver essa mágoa não vazar. Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa, pra te esquecer. Segura, Campo Grande.

apenas aos 65 anos de idade, a idade que eu tenho hoje. Ele nasceu no dia 15 de fevereiro de 1915 e completou, se vive estivesse, teria completado 100 anos. E a minha cidade, ele está sendo homenageado no Brasil inteiro e até fora do Brasil, e a minha cidade não poderia ficar de fora dessa homenagem. No dia 6 de junho, vai dar um sábado, na Casa da Cultura de Coromandel, a presença do maestro Leonardo Bruno e da grande cantora Vânia Ferreira, que são filhos do Abel Ferreira. O grande seresteiro de Coromandel, Ferdinando Moura, vai estar cantando também. Um grupo de choro de Uberaba, grandes atrações na Casa da Cultura. E é claro que eu não ia perder uma dessa. Eu estarei lá em Coromandel, se Deus quiser, né, homenageando o grande Abel Ferreira, que vem tocar pra gente aqui o seu maior sucesso. A composição é dele mesmo, Chorando Baixinho. Cem anos de Abel Ferreira, Chorando Baixinho. No próximo bloco, Dori Edson, Cleiton Aguiar e Rio Negro e Solimões. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O ano era 1965, as tardes da Record estrear um programa chamado Jovem Guarda. A partir daí, foi um sucesso absoluto e o seu comandante está reinando entre nós até hoje, que é o Roberto Carlos. Naquela época, ele tinha do seu lado o Erasmo Carlos, o Tremendão, e a Vanderleia, a Vandeca, que era a gostosona do programa. Até hoje, ela está com quase 70 anos e é um mulherão ainda, né? E eu vou recordar 50 anos da Jovem Guarda. Foi um grande sucesso essa música. Dori Edson, Perto dos Olhos, Longe do Coração. Por que que toda vez que eu falo com você, você parece que não quer prestar nem atenção? Por que você, meu bem, não aprendeu ainda a ver que em meus olhos tem amor e muita emoção? Muita emoção.

não tenha medo da sorte. Ela não vai castigar quem ama sempre perdoa. Por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Rio Negro e Solimões, frio da madrugada, para o Luiz Antônio de Paula, meu amigo de Brasília, esposo da deputada Luzia de Paula, meu novo amigo do Facebook. Ô Luiz, um abração, é o Tio Luiz, né, que Eliane e Samuel chamam de Tio Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. No próximo bloco, a dica de hoje, seja feliz. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Beto Cardoso, lá de Galileia, nas Minas Gerais, mandou uma mensagem para mim. Cleiton, eu posso mandar uma música de um amigo aqui da rádio, Zé Lacerda, para tocar no seu programa? O Beto é da Transaleste FM. Ô Beto, pode mandar, para nós temos a discoteca do Cleiton aqui, é para isso, né? E o Beto está me informando, eu não sabia, que o nosso programa está passando lá em Galileia, nas Minas Gerais, a terra da manga, na Transaleste FM. Galileia, segundo o IBGE, é uma cidade com 8 mil habitantes. Quem nasce em Galileia é galileense e é um município jovem, fundado no dia 27 de dezembro de 1948, portanto, no fim desse ano vai fazer 67 anos. O prefeito atual é o Rômulo Gonçalves de Oliveira, do PMDB, e o município de Galileia faz divisa com Divino das Laranjeiras, Governador Valadares, Tumiritinga, Conselheiro Pena, Central de Minas e São Geraldo do Baixio. Portanto, fica no norte de Minas, né? 380 quilômetros de distância de Belo Horizonte, na região do Vale do Rio Doce. Um abraço muito carinhoso aos nossos ouvintes da Transaleste FM, porque o Beto Cardoso está me dizendo que o nosso programa faz o maior sucesso. É o tipo de notícia que eu gosto de receber, viu, Beto? Um abração para você. Quem sabe uma hora dessa eu não vá passar aí por Galileia, né? É só o pessoal da rádio marcar qualquer evento lá, que eu passo a mão na Eliane e Samuel, que nós vamos lá fazer um barulho, né? E tem um detalhe, festa assim até umas 500, 600 pessoas, eu tenho o nosso som portátil, que é uma beleza, eu levo, cabe dentro de qualquer carro, viu? Então, viu, o Cardoso, prepara aí, viu, o Beto, prepara aí um negócio aí, que nós vamos visitar Galileia, é só você chamar, que eu sou mais obediente do que ajudante de missa. A dica do programa de hoje: seja feliz. Você pode ter defeitos, todo mundo tem. Viver ansioso, todo mundo hoje está ansioso. Ficar irritado algumas vezes, não tem esse dia que a gente não fica irritado, né? Principalmente com o trânsito. Mas não se esqueça de que a sua vida é a maior empresa do mundo. E só você pode evitar que a sua empresa vá à falência.

a grande verdade, né? Chico Amado e Xodó, aceita que dói menos pro meu xará, o Cleiton Aguiar de Iúna. Iúna acho que fica no Rio de Janeiro, né? Ele chega agora para fazer parte do nosso Facebook. Xará, rapaz, o que tem de Cleiton Aguiar, o mais interessante é que eu fiz contato com muitos deles e descobri que eu vi lá Cleiton Aguiar Rodrigues, Cleiton Aguiar da Silva, Cleiton Aguiar Pereira, e eu descobri que esse Cleiton Aguiar é em homenagem a mim, as pessoas que ouviam o nosso programa na Rádio Nacional, que afeiçoavam tanto a gente, que batizavam seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, dando o nome de Cleiton Aguiar e emendando com o nome original da família, Rodrigues, Souza, Pereira, né? Isso deixa a gente muito feliz, porque isso é uma prova inconteste do carinho que os ouvintes têm. Por isso é que eu digo que o rádio é o mais extraordinário veículo de comunicação que existe, porque ele transforma desconhecidos em grandes e íntimos amigos, né? Ela é bonitinha demais, eu tenho a vontade danada de botar ela no colo. Dizem que ela é muito enjoadinha, mas mulher bonita pode ser enjoada, que não tem importância não, né? Paula Fernandes e Chitãozinho e Xororó, Pegando Lágrimas. Meu amor, quando você se foi, levou junto também minha paz. Só naquele instante percebi que pra me redimir era tarde demais. Me enganei, estava errado sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito eu já senti rasgar o coração. Por estupidez não reagi, agora estou aqui pegando lágrimas com as mãos. Me enganei, estava errado sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito já senti rasgar o coração. Lágrimas com as mãos. Deus, a dor que ela deixou em mim, por favor, me ajude a suportar. Deus, me tire o frio da solidão e essa sensação. Paula Fernandes e Chitão e Xororó pegando lágrimas. O meu amigo Antônio Vitor Largado. depois que você se foi. Nunca mais fui nada não. Esqueci de olhar pra mim. Minha vida está assim. Abandono, solidão. Meio que assim sem rumo. Distraído, desligado. Em resumo vou levando, mais perdendo que ganhando. Tipo assim, meio largado. Largado. Vou largado pela vida. Vou largado por você. Com essa calça desbotada. Com essa paixão encravada. Com essa barba por fazer. Largado. Desse jeito não tem vida. Não tem como ser feliz. Mas um dia nessa porta você vai bater de volta. E outra vez eu vou sorrir. Assim sem rumo, distraído, desligado. Em resumo vou levando, mais perdendo que ganhando. Tipo assim, meio largado. Com essa calça desbotada. Com essa paixão encravada. Com essa barba por fazer. Largado. Desse jeito não tem vida. Não tem como ser feliz. Um dia nessa porta você vai bater de volta. E outra vez eu vou sorrir. Antônio Vitor cantou dele Largado. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tenho um convite para fazer para todos os nossos ouvintes, para todos os meus amigos, para os meus conterrâneos de Coromandel, que estão esparramados. Tudo quanto é lugar que você vai, você acha alguém de Coromandel ou alguém que conhece alguém que é de Coromandel. E no mês de julho acontece a maior festa da nossa cidade, que é a Exposição Agropecuária, carinhosamente de chamada Expo Coró, agora a 2015. É uma festa que começa na quarta-feira e vai até domingo e só cobra ingresso no sábado. Os outros dias é entrada franca. Por exemplo, na quarta-feira tem o show do Tiago e Graciano e do Munhoz e Mariana, a turma do Camaro Amarelo. Na quinta-feira, dia 16, os meus amigos de Paulo e Paulino. Na sexta-feira, dia 17, eu estarei no palco apresentando o grande show pela primeira vez em Coromandel desse menino que está fazendo um grande sucesso e vai tomar conta do Brasil, não tenho dúvida disso, Wagner Simão. E no sábado, dia 18, Guilherme e Santiago. Só paga ingresso no dia de sábado, no dia do Guilherme e Santiago. Os outros dias, os portões são abertos. E no dia 17, o show do Wagner Simão é um presente da nossa emissora Super 95 FM de Coromandel e o Sindicato Rural também de Coromandel, na Expo Coró 2015, no mês de julho, de 15 a 19. E você é o meu convidado, você é a minha convidada especial, viu?

que eu vou te deixar. Vou te viciar na minha boca, sei lá. E vem minha pegada é muito louca. Tem aquela mordidinha que te faz arrepiar. E toda molhadinha, sei que eu vou te deixar, vem. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Tony Bryan, Ela Tá Me Desejando. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês vão ficar com vergonha agora, porque esse caboclinho aqui canta, né? Triscando não, viu? A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Aguinaldo Rayol e A Vida Continua. Eu encontrei ontem na rua o meu amor, aquele amor que pôs em mim tanta amargura. E recordei, estando só, a ternura de outrora. Tempo feliz que se resume em lembranças agora. Alguém te amou, e onde te amar, como te amei. Há corações que te darão o que eu te dei. Tu passas pela rua e a vida continua. E em mim também esta saudade sempre tua. Tu passas pela rua e a vida continua. E em mim também esta saudade sempre tua. Te amou, e onde te amar, como te amei. Há corações que te darão o que eu te dei. Tu passas pela rua e a vida continua. E em mim também esta saudade sempre tua. Tu passas pela rua e a vida continua. E em mim também esta saudade sempre tua. A Faculdade da Música apresentou o mestre Aguinaldo Rayol, uma gravação de 53 anos atrás, de 1962, e A Vida Continua. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Meus amigos de Paulo e Paulino, ponto final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém me conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim.